Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 95ª emissão de Quotras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas centrada nos últimos 20 anos da história da música nacional e internacional. Até à emissão número 100 do nosso recanto e simultaneamente até ao final de 2011, iremos escutar alguns dos maiores sucessos musicais de cada um dos últimos 20 anos. 2006 estará em destaque desta vez. O Festival RTP da Canção, de regresso nesse ano, consagrou-as non-stop como as grandes vencedoras, que interpretaram Coisas de Nada, que amelhou 22 pontos, à frente de Vânia Oliveira com a melodia Sei Quem Sou Portugal e de As Minhas Guitarras por Cuca, que ocuparam respectivamente as 2ª e 3ª posições no certame. De seguida iremos escutar a música que ocupou, de acordo com os arquivos aos quais a Antena Web teve acesso, a posição número 1 no European Top 20 de 2006. A faixa mais comercializada na Europa nesse ano foi interpretada pela artista que cerrou o programa da semana passada. Rihanna, no seu 2º álbum A Girl Like Me, escolheu para primeiro single um sample do êxito de 1981, Tainted Love, de Soft Cell. A de 7 de fevereiro foi dado início à comercialização de SOS. Oh, I'm obsessive when just when thought of you comes up. And I'm aggressive just when thought I'm close enough. You got me stressing, incessantly pressing the issue. Cause every moment gone, you know I miss you. I'm the question, and you're of course the answer. Just hold me close, boy, cause I'm your tiny dancer. You make me shake and I'm never mistaken, but I can't control myself. Got me calling out for help. Someone help me, it's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making this hard. I can't take it, see it don't feel right. S-O-S, please someone help me, it's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making this hard. You got me tossing and turning, can't sleep at night. It's time, please, someone come and rescue me. So when I see you get so hot, my common sense is out the door. Can't seem to find the lock. Take on me, you know it's hard, you feel it right. Take me on my pictures, I feeling open. And boy, your love's enough with words and spoken. I said, boy, I'm telling you, you got me open. I don't know what to do, it's true, I'm going crazy over you. I'm begging, S.O.S., please, somebody help me. It's not healthy for me to feel this way. Oh, you are making so why are you making this hard for me, baby? I'm turning, can't sleep at night. It's time, please, someone come and rescue me. Deixando a lista de singles mais vendidos, também no dia 7, mas do mês 7, ou seja, de julho, começou a ouvir-se a música que ocupou durante 7 semanas a posição cimeira na Billboard, a tabela oficial de vendas dos Estados Unidos da América. Era o primeiro single do segundo álbum de Justin Timberlake, Future Sex Love Sounds, com a colaboração de Timbaland, intitula-se Sexy Back. I'm bringing sexy back. Yeah. Them other boys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take it to the bridge. Dirty babe. You see these shackles, baby, I'm your slave. I'll let you with me if I misbehave. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. Don't let me make up for the things you lack. Yeah. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Listen. Dirty babe. You see these shackles, baby, I'm your slave. I'll let you with me if I misbehave. Juntaram-se e criaram o dueto Gnarls Barkley. O single Destroyer desse projeto foi lançado a 23 de março de 2006. Retirado do seu trabalho discográfico também pioneiro, Sent Elsewhere, ouçamos um dos maiores êxitos musicais de 2006, Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. A 27 de março saiu para as lojas melodia resultante de um dueto entre Shakira e Wyclef Jean. A faixa continha uma mistura de influências. Era uma versão diferente de Dance Like This do próprio Jean, baseava-se no instrumental de Amores Como El Nuestro de Jerry Rivera e nos versos de uma melodia de Luis Díaz, Carnaval Baila en la Calle. Fiquemos então com o segundo single do álbum da colombiana, Oral Fixation Volume 2, segundo single cantado em inglês. A música tem o título Hips Don't Lie. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise. Attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it all. The way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. To see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, just seem to have a plan. My will self-restrain.

made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun and pull the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I land. Apareceram no panorama internacional em 2005 com o seu primeiro trabalho, PCT. O quarto single desse álbum foi lançado no ano seguinte, mais concretamente no dia 2 de maio. Um dos maiores êxitos da carreira das meninas norte-americanas resultou de uma colaboração com o Snoop Dogg. Escutemos Buttons. What you gon' do to me? But I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, baby. But you keep frontin', saying what you gon' do to me? But I ain't seen nothing. Loosen up my buttons, babe. será de seguida a sua estreia nesta série de programas. Do seu terceiro álbum de estúdio, Lose, o single de lançamento foi dado a conhecer a partir do dia 5 de julho. Tornou-se uma das canções mais populares da luso-canadiana e tem o título Man Eater. Já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a alguns dos maiores sucessos musicais de 2006. Até ao final do presente ano, as Quatras temporais vão centrar-se nos maiores êxitos de cada um dos últimos 20 anos. Portanto, como o amigo ouvinte deverá imaginar, iremos abordar na próxima semana o ano 2007. Terminamos com referência a uma cantora moçambicana que o jornal britânico The Guardian considerou uma diva da música do mundo. Em semana de considerável agitação, devido à possibilidade do fado ser considerado património da humanidade pela Unesco, fechamos este singelo recanto com Marisa dos Reis Nunes, ou Marisa, juntamente com Jacques Molle-Leban e com a companhia da Orquestra Sinfonietta de Lisboa, na noite de 6 de setembro de 2005, durante uma digressão mundial, Marisa ofereceu nos Jardins da Torre de Belém, em Lisboa, um espetáculo ao qual acorreram mais de 25 mil pessoas. O evento foi gravado e dele resultaram um álbum e um DVD, homónimos, concerto em Lisboa. Esse CD foi editado no dia 6 de novembro de 2006. Ouçamos a melodia que ficou mais famosa desse mesmo concerto. Com uma pausa comovida pelo meio, entre lágrimas, Marisa interpreta Ó Gente da Minha Terra. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Meu avô. de fado. Destino que nos amarra, por mais que seja negado, as cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido numa guitarra canta. Fica selado, perdido, com vontade de chorar. de tristeza.